9972, instala agora as 400 na direita, 121 no ponto 9 solo. Direita, 121 no ponto 9, olha lá, boa noite. Torre, Aldão Boa, Sinan 1 no 63, 1 no 3, pronto, decola imediato. Então, a linha decola imediato sem parada, 63, 1 no 3, agilizando manobras. Agilizando. Boa, Salvador, boa noite, 3398. Na aproximação, informarei o pista livre, tráfego Airbus da Avianca para decolagem, 3398. É, salvador. Avião check trem, pista livre, decolagem, pouso autorizado, vento 090 graus com 11. Trem baixo checado, livre pouso 10-3398. O Oceanair 63 no 3, decolado agora aos 50. Controle 1998, bom voo. 98, obrigado, bom trabalho. Mente. A Lima tem preparados para decolar quando estão logo liberados a pista, voo no 604. São 3398, solo 51, libera a direita, chame solo em 1 no 219. 219, boa noite, 3398. Flight. Voo número 04, vento 80 graus, com 109, livre decolagem, pista 10. Boa noite, Europa 0837 miles out. Boa noite, Europa 03, continue approach runway 10, Indies 100 degrees, 10 knots. Wait for no vacate to Europa 03. Continue the approach, Europa 03. Número 04, decolou 54, chama agora o controle em 119, décima 8, 119.8, boa noite. 19.95? 19.8, 119.8. 19.8, boa. Europa 083, clear to land, runway 10, wind is 090 degrees, 08 knots, Europa 083. Europa 03, clear land, runway 10. Oceaner 6224, estabilizado, localizador, 4 milhas do externo. 6224, gente, continue na aproximação, vento 90 graus, cono 49, informe checado, 6224. Gente, 6224. Europa 083, on the ground at 55, vacate runway to first to right and ground control 129. Vacating first on the right, box road and contact ground control 121.9 at Europa 083. Obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, Xander 6224, passou externo, baixado e travado agora. 6224, livre pouso no zero, uma centena com 89, 6224. Livre pouso, Xander 6224. Salvador, muito boa noite, TAM 38, 58 pontos, espera no zero pronto. S3358. Observe tráfego na final, após a passagem, ali mantém 3858. Após o tráfego estado na final, ali mantém o no zero, TAM 3858. Xander 6224, solo 0 horas. Libera a direita, chame solo em 1219. Direita 219, Xander 6224. TAM 3858, livre decolagem no 0, 90 graus com 89. Livre decolagem, TAM 3858. Salvador, boa, azul 4298, mantendo ponto de espera. Gente, mantém o ponto de espera 4298. Salvador Tower, good evening, 35515. Good evening, 35515, continue approach runway 10, wind is 100 degrees, 10 knots. 35515, wait runway vacated. 5515. Circuito decolado ao 02, chama agora o controle, frequência 1,9, decimal 8, boa noite. Boa runway 515, check landing gear, wind is 100 degrees, 10 knots, clear to land runway 10. 515 landing gear, check down and locked, clear to land. Roger. Azul 4298, após a passagem do tráfego na curta final ali, mantém cabeceira no zero. Após o tráfego ali, mantém no zero, 4298. Take 5515 on the ground at 05, take the first and right and ground control 1219. 1219. Azul 4298, decolagem autorizada no 090 graus, 129. Iniciando, 429. Salvador, é o DAN 31978, boa noite, passou o Índia Terra estabilizado. Boa noite, continue na aproximação no 0, 80 graus com no 09, informarei pista livre, DAN 31978. Gente, aguardando pista livre. Azul 4298, decolou 06, controle em 7198, boa noite. Boa noite, 19. DAN 3178, cheque trem pouso livre 10, uma centena com 8 nós. Ente atualizado, pouso, 10, trem, deixa eu travar, 7378. 2178, solo 08, ao livrar à direita, chame solo 119. Direita 219, contato, tá 3178. Salvador, boa noite, voo 1074, 1070. 1074, autorizado a alinhar e decolar, deu no 0, 80 graus com 8 nós, 1074. Autorizado a alinhar e decolar, deu no 0, 1074. São 3305, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0, são 3305. Ali mantenho no 0, são 3305. Uno 074 decolou zona 7, chama agora o controle em 119 decimal 8, 119.8. 19.8, boa noite. Boa noite. Então 3305 tem decolagem autorizada da pista no 0, 90 graus com 10 nós, 3305. Autorizada a linha de decolagem no 0, 3305. 3305, decolada 09, chama agora o controle em 119, décima 8, uma boa noite. 98, boa noite. Salvador. Boa noite, Rio 7972. Próximo ponto de espera 1-0, pronto. 5972, boa noite, autorizado a alinhar e decolar 1-0, 80 graus com 8-9, 5972. Rio, já alinhar e decolar 1-0, Rio 5972. O 5972 decolou os 3-2, chama agora o controle em 1-9, decimal 8, boa noite. 1-9-8, boa noite, 5972. Salvador, Oceanair 6224, ponto de espera da 10 pronto. 224 autorizado a alinhar e decolar da 10, 90 graus, com 09-6224. Livre, alinhar e decolar, pistão no 0, Oceanair 6224. Chanerva 224, decolou os 39, chama agora o controle em 119.8. Uma boa noite. 119.8, 6224, obrigado. Boa noite, senhor.